aqui estou de novo. Comprei uma dose de gin, deixei meu amor e o truco. Faz favor, conta as moedas sozinho. Se não for demais, é pouco. Não sei se a morte é o fim, mas sei que a noite é dos loucos. Tá bom pra você assim. Eu quero viver sem crise, sem leis, ambicioso, talvez. Livre e rico. Essa noite é reset, é new game. Que a noite só começou. A noite só começou. A vida só começou. Eu quero me sentir vivo. Se não tá bom, essa porra muda. Não corra, luta. No fim do dia é tudo duas. A vida é curta. Deixa eu dirigir um porno bom. Eu não julgo, eu quero ela nua. Babando meu edredom. E eu quero mudar o mundo. Quero foder o mundo. Não tô feliz, eu preciso fazer um bagulho. Preciso disso. Recomeçar e acabar com tudo que eu era. Eu juro que será. Puta move, putz, a minha vida é o loop do Fight Club. Dirigido por Ainus. Muita treta pra Tarantino, muito denso pra Hollywood. Muito gueto pra Kerouac, mais Saara do que Arizona. Do Ceará como um Tuareg. Babilônia, em Babilônia, armado na estrada. Fui levando minha grana, não pedi pra ninguém nada. Tô chegando montando, quando o faraó treme. A pirâmide é falsa, e eu renasço das ruínas de uma depressão. Paulo, filma nós. Que a noite só começou. A noite só começou. A vida só começou. E eu quero me sentir vivo. Sem crise, sem leis, ambicioso, talvez. Livre e rico. Essa noite é reset. Ok, aqui estou de novo. Comprei uma dose de gin, deixei meu amor e o truco. Conta as moedas sozinho. Se não for demais, é pouco. Não sei se a morte é o fim, mas sei que a noite é dos loucos. Tá bom pra você assim. Eu acho que é bom o dobro. E a noite só começou. A noite só começou. A vida só começou. Eu quero me sentir vivo.